controle Salvador, Oceaner 6151. Oceaner 6251, contato radar, suba para o nível 360, da presente Leda, após Leda Bridge. Presente Leda, após Leda Bridge, Oceaner 6251. Xanã 6251 copiou o controle. Negativo, senhorita. A senhora poderia confirmar a informação? Xanã 6251, Centro Recife no 251, no 3325. 251 com 3325, agradecendo um bom dia, 6251, Xanã. Bom dia.